Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, em primeiro lugar, complementar algumas coisas que eu falei na aula passada sobre Heidegger e Dugin, e em seguida fazer uns complementos a esse artigo que eu publiquei no Diário do Comércio. Com relação ao Dugin, aliás, começando pelo Heidegger, nós vimos ali que a proposta do Heidegger era inicialmente retornar aos pré-socráticos, porque ele acreditava que algo de muito importante se perdeu de vista logo no começo da filosofia grega. O que aconteceu na hora em que começaram a conceber o ser com todas as propriedades de um ente, apenas um ente de uma categoria mais elevada. E ele diz que isso começou assim já entre os pré-socráticos, que já houve esse erro, segundo ele, desde o início, de modo que esse erro inicial deformou toda a história da metafísica até o século XX, e que isso teria que ser corrigido mediante uma história das noções do ser, uma história crítica das noções do ser ao longo de toda a evolução ocidental. Essa história deveria constituir o segundo volume do Ser e Tempo que ele jamais publicou, de modo que a concepção que ele poderia ter dessa história tem de ser reconstruída por fragmentos que ele deixou espalhado em mil e uma obras. No entanto, o grande problema que me aparece é que se nós levarmos em conta a revelação cristã e a noção da Santíssima Trindade, eu não vejo como seria possível conceber o ser se não sob a forma de um ente, porque se você tem três pessoas que são distintas, embora seja tenha a mesma essência, então elas umas para as outras são entes, não é o ser tomado na sua abstração universal. Nesse sentido, o Heidegger teria uma concepção do ser e de Deus que se parece mais com a islâmica, né? Onde Deus não é uma pessoa, mas é a própria palavra Allah, não é um nome próprio, não é um nome individualizado, mas é um substantivo abstrato. Lat quer dizer divindade, e Allah é a divindade, no fim das contas. Não por coincidência, o altar, o correspondente do altar no mundo islâmico é uma peça chamada mihrab, que é um espaço vazio, cavado na pedra, de modo que você não tem ali essa presença pessoal de Deus, você tem a noção abstrata, e tal, no fim das contas é o que sobra na concepção do Heidegger, né? Quer dizer, o nada que produz tudo. Ao estudar o caso do Dugin, esse cidadão aqui, James Heiser, publicou esse livro, The American Empire Should Be Destroyed, ele rastreia as influências que formaram a mente do Dugin e chega à conclusão de que ele era eminentemente um tradicionalista na linha guenoniana, o que me parece um erro formidável, porque o Dugin é muito mais próximo do Júlio Zévola do que do Guénon. Esse autor, o Heiser, ele considera que a disputa, ali, a divergência entre o Guénon e o Évola é uma questão de somenos, é apenas uma divergência dentro do mesmo grupo ideológico, espiritual ou religioso. E as coisas realmente não são assim. Nós vemos que a falta de conhecimento dessa escola tradicionalista é um dos grandes problemas aqui nos Estados Unidos. E é curioso que hoje em dia as pessoas acham que para você ser um pensador independente você precisa discordar de alguém. Eu nunca discordei de nada que o Eric Weber escrevesse, eu só reparei que faltava coisas ali, quer dizer, nenhum homem pode escrever sobre tudo e que dentro da concepção dele faltava, por exemplo, um conhecimento mais aprofundado do Islã e sobretudo do Islã moderno, da penetração do Islã no Ocidente através do Guénon, Schumann, etc. Então, ali ficou faltando uma série de coisas. Ficou também faltando ele explicar o processo pelo qual a experiência se transforma, tá certo, em aspas, ideias políticas, quer dizer, como as supostas, assim chamadas ideias políticas emergem da experiência direta, né? E ficou esse buraco, eu tentei com o livro sobre os quatro discursos de Aristóteles, né? Quer dizer, eu percebi claramente que dentro do edifício que o Weber tinha construído, a teoria dos quatro discursos era uma espécie de pedra que sustentava ali um dos pilares, sem os quais esse pilar estava meio vacilante. Então, na verdade, eu acredito que eu ajudei a consolidar a obra do Weber, tá certo? Não a criticá-la. A gente só deve discordar quando existem razões factuais muito, muito sérias, né? De fato, nós lemos não é para discordar, não é para criticar, nós lemos é para concordar, para aprender alguma coisa. Agora, chega um momento em que a concordância não é possível, porque o contraste entre o que está dito e o que as informações que você tem é demasiado grande. Só é lícito discordar, hein? Quer dizer, quando não é você que está discordando. Na verdade, falar discordar não é muito, muito boa, porque discordância quer dizer que são dois corações que estão em choque, mas a palavra tem uma conotação mais emocional do que intelectual, né? Então, a divergência seria melhor. Só é lícita a divergência quando o que um autor está dizendo contrasta demasiado com os dados disponíveis para você e que talvez ele não tivesse. Se ele tinha os mesmos dados e tirou conclusões diferentes, bom, então pode haver uma divergência lógica, divergência de interpretação dos textos, etc. Mas às vezes você vê claramente que certas informações estão faltantes para um autor. E se você tem essas informações, então é sua obrigação corrigir aquilo, não com o espírito de levantar discussão, nem coisa nenhuma. Então, não se trata bem de uma discordância, de uma polêmica. Você está complementando e está corrigindo, e no fim das contas você está ajudando. Esse é o miolo da questão. Então, no caso, eu vejo que o conhecimento que esse pessoal acadêmico, inclusive os melhores, que é o círculo do Fögelin, que são os melhores cérebros que tem nos Estados Unidos, conhecimento que eles têm sobre o assunto islâmico são muito precários, os conhecimentos são muito precários, falta muita coisa, e esse é um assunto no qual eu estive metido desde os anos 80, por assim dizer, tá certo? Então, curiosamente, o mesmo autor diz que quando Dugin se aproxima da Nouvelle Droite, nova direita francesa, havia um problema entre eles, um problema residual entre eles, que era que a nova direita tinha sido muito influenciada por Heidegger, que o Dugin não aceitava. Nós vimos na última aula que isso já foi inteiramente superado. Mas voltando ali ao Heiser, ao problema do Évola, a divergência que surgiu entre o Guénon e Évola é terrível, profunda e absolutamente insanável. Então, não se trata, vamos dizer, de uma briguinha de detalhe, tá certo? Dentro de um mesmo grupo ideológico. De fato, eles não pertenciam ao mesmo grupo. A referência do Guénon era basicamente islâmica. Quer dizer, o projeto dele era, como disse, ele era um três. Ou o Ocidente vai cair na barbárie, ou ele vai se islamizar, ou vai ter que levantar a Igreja Católica sob a direção e orientação de mestres espirituais islâmicos. Esse era o projeto. Então, essas duas últimas hipóteses não são islâmicas. Quer dizer, o Islã teria, de qualquer modo, a hegemonia. Ou ele tem o controle direto, quer dizer, ele ocupa o Ocidente, ou ele controla discretamente a Igreja Católica. Então, o projeto é 100% islâmico. Nada disso absolutamente existe no Évola. O Évola, em primeiro lugar, era um autor profundamente anticristão. Ele odiava a Igreja Católica e achava que era culpa de toda a decadência moderna da Igreja Católica e que precisava destruí-la e voltar à antiga religião romana. Quer dizer, como é que você vai articular isso aí com o Guénon? Então, o que houve em comum entre o Guénon e o Évola foi, primeiro, a rejeição do mundo moderno, né? o Guénon escreve o livro A Crise do Mundo Moderno e o Évole escreve Revolta contra o Mundo Moderno. Você vê que já tem uma diferença de nuance muito, muito grande. Né? Você não pode falar de, com relação ao Guénon, você não pode falar de nenhuma revolta contra o mundo moderno, desde que ele considerava este mundo moderno um fato inevitável dentro da doutrina dos ciclos cósmicos. Quer dizer, você tem que passar por essas várias eras, você vai passar pelo Kali Yuga, que é a decadência, e depois você tem uma restauração. Então, isso tudo é muito natural. E você não vê, em parte alguma, no Guénon, essa atitude que se expressa no título do livro do Évola. Não podemos esquecer que o Évola começa como um pintor, dadaísta, pintor modernista. Quer dizer, uma das primeiras manifestações de revolta contra a racionalidade científica aparece ali exatamente no dadaísmo, e foi assim que o Évola começou, e depois é que ele foi se interessar por alquimia, magia, essas coisas todas. Um segundo ponto em comum é, evidentemente, o desejo que ambos têm de resgatar elementos de uma sabedoria tradicional, entre aspas, adquiridos de outras civilizações, da China, da Índia, etc., etc. Em terceiro lugar, esse tradicionalismo do Évola assume uma feição indisfarçavelmente racista, na medida em que ele acreditava que havia uma luta entre os árias, que são o povo proveniente do norte da região hiperbórea, tá certo? E o restante da humanidade, que representa a decadência, a decomposição, etc. Essa ideia que será depois subscrita integralmente pelo Dugin. Ao passo que o Guénon, como porta-voz do islamismo, não poderia aceitar isso de jeito nenhum, porque ele estava, vamos dizer, agindo em nome de uma civilização que é eminentemente semítica, ele tem outra origem completamente diversa. E embora ambos aceitassem esse mito hiperbóreo de algum modo, as interpretações que eles davam a esse mito me parecem absolutamente incompatíveis. E, em terceiro lugar, é preciso ver que o Guénon ele se recusava terminantemente a qualquer atitude de tipo político. Ele achava que toda a política do momento, todas as correntes existentes eram todas expressões da decadência moderna e que a função dele era preparar a elite espiritual para promover, vamos dizer, a restauração tradicional quando o Ocidente fosse para o buraco. Então, primeiro precisava completar a decadência para depois ressurgir o Ocidente das cinzas, né, mediante uma injeção de tradicionalismo islâmico. Ele não contava com, não só com, nem mesmo com uma ação cultural imediata, nem isso ele contava, ao passo que o Évola procurou intensamente uma participação política. Ele se aproximou do Partido Fascista, tentou ser o mentor do fascismo, e daí não deu certo, surgiram divergências e ele acabou virando um crítico do fascismo, no fim das contas. O fascismo, existe a teoria mais aceita normalmente sobre o fascismo, é do Zeev Sternhell, o historiador israelense, que escreveu vários livros a respeito. Os livros são um prodígio de erudição, mas a tese dele é que a inspiração fundamental do fascismo são justamente essas correntes tradicionalistas, antimodernas e anti-iluministas. Né? E ele vai somando tudo isso e, de fato, tem razão. Só tem um detalhe que, dentro desta tese, é omitido. O primeiro exemplo, não de teoria fascista, isso é importante, não tem nem teoria tradicionalista, mas de um governo fascista, é Napoleão Bonaparte. O governo Bonaparte, se você entende o que é o fascismo, que é um regime altamente centralizado, ditatorial, nacionalista, invasivo, imperialista, de, bom, tudo isso aí, quem foi o primeiro? Napoleão Bonaparte, evidentemente. Mas, então, como é que começa a carreira de Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, ele é nomeado para fazer uma operação militar na Itália e ele vai estendendo esta atividade de invasiva, porque a França precisava de dinheiro. Não tinha dinheiro, então o único jeito era roubar. Então, ele se torna o grande provedor da França com o dinheiro roubado, né, dos italianos, dos espanhóis e assim por diante. E os portugueses. E com isso, quando ele retorna à França, ele retorna exatamente como o Júlio César. Ele volta como o comandante geral das Forças Armadas, ele pensa que ele já tem o poder, então só falta assinar embaixo. E daí, quando criam aquele triunvirato que se chamava consulado, ele é um dos três cônsules, mas na verdade ele mandava nos dois outros, ele já era um imperador praticamente, só faltava mesmo botar a coroa na cabeça, que foi o que ele fez em seguida. Então, essa obsessão da figura do líder, do guia. Guia General dos Povos, tá certo? Tem aí, você tem a centralização do poder, censura à imprensa, o controle estatal de praticamente tudo o que existia em torno, você tem o elemento ultranacionalista, quer dizer, a França tinha que dominar a Europa inteira, então você tem todos os componentes de um governo fascista, e isso aí o Sternhell e outros teóricos que estudam a origem do fascismo parece que pularam. Por que pularam? Porque estão interessados apenas na ideologia. Ora, você não pode pensar o fascismo só uma ideologia. A ideologia é um discurso pretextual, quer dizer, é a justificativa que você oferece para fazer o que você está fazendo. Isto quer dizer que a ideologia, ao contrário de uma filosofia, ela nunca tem em si o seu próprio fundamento. O fundamento dela não é translúcido. Tá certo? A filosofia tem que ser autoexplicativa. Os princípios que a fundamentam têm que estar claros nela, tá certo? Nela própria. Se os fundamentos de uma filosofia dependem de uma outra filosofia, então isso não é realmente uma filosofia, é apenas um fenômeno cultural secundário. Tá certo? Como, por exemplo, a chamada neoescolástica. Né? Neoescolástica, no século XX, pouco acrescenta à escolástica antiga, exceto em autores excepcionais que são mal conhecidos, como André Marx, por exemplo, esse é um camarada inteiramente original, dentro ainda da neoescolástica, mas em geral o movimento é apenas um pseudópodo da antiga escolástica medieval. Isso quer dizer que você não pode entender os livros da neoescolástica se você não se reporta ao de Santo Tomás de Aquino. Tá certo? Então, nós podemos dizer que eles são a continuação de uma filosofia, eles não são uma filosofia por si mesmo, a neoescolástica não é uma filosofia por si mesmo, mas é a continuação de uma outra, na qual estão os seus fundamentos. Mas uma ideologia, por sua própria natureza, que é um discurso de justificação de uma ação política, ele não apenas ele não tem o seu fundamento em si mesmo, mas ele não tem sequer o seu significado em si mesmo. O significado da ideologia é o discurso mais a ação correspondente, no sentido em que, já dizia Karl Marx, que o conteúdo de uma ideia não é o seu mero enunciado abstrato, mas a dialética da sua realização. Então, quando Marx define isso, ele, de certo modo, está definindo o próprio marxismo. Tá certo? Quando você pega uma doutrina filosófica em sentido estrito, o sentido dela não depende de nenhuma realização, ele tem que estar dado na própria filosofia. Claro que você pode tirar dela consequências no campo da ação, tá certo? Mas o significado dela não dependerá disso. Né? Tanto que, em geral, das filosofias surgem muitas ações possíveis e divergentes. Né? Você verá, por exemplo, que do aristotelismo sai tanto a escolástica de Santo Tomás de Aquino, quanto sai na Renascença, sai uma espécie de filosofia materialista de Pietro Pomponazzi e outros. Então, você pode puxar para cá, não pode puxar para lá, são coisas completamente diferentes. Ou a filosofia de Hegel, que imediatamente, tão logo publicado, surge um hegelianismo de direita, um hegelianismo de esquerda. E isto é próprio da filosofia, significa que as ações que são empreendidas sob pretexto daquela filosofia não fazem parte dela. E ela não depende dessas ações para ser compreendida. Ou seja, você não depende dos discípulos de Hegel para compreender Hegel. Discípulos, seguidores, discípulos fiéis ou infiéis. A obra de Hegel é um todo completo e os seus fundamentos estão dados lá mesmo. Né? Numa ideologia isso é impossível. Porque a ideologia ela só existe em função da ação que ela pretende desencadear. Então, é no decorrer da ação que o verdadeiro sentido da ideologia aparece. Isso é Isso não quer dizer que a ideologia seja necessariamente um discurso mentiroso, não é bem isto. Mas, em geral, as propostas políticas, quer elas apareçam sob a forma de uma ideologia completa ou apenas de um conjunto de discursos publicitários, não pode ser compreendido fora da tentativa de realizá-los. E é aí justamente que você verá um verdadeiro sentido que elas têm. E esse sentido, às vezes, não tem nada a ver com o conteúdo do discurso. Quer dizer, o discurso é um pretexto para fazer alguma outra coisa. Às vezes, o próprio proponente da ação não compreende bem isso. Quer dizer, você tem certos objetivos, são objetivos declarados, e a ação a ser empreendida realizará outros objetivos completamente diferentes. Alguns dos ideólogos ou proponentes da ideia podem ter clara consciência disso, mas muitos podem não ter. Eu vou dar um exemplo característico para vocês. Quando se discute, por exemplo, talvez o mais claro exemplo dos últimos tempos, quando se discute, por exemplo, desarmamento civil, qual é o ponto que está em jogo? O que as pessoas discutem? Elas discutem se o desarmamento civil pode diminuir a violência criminosa ou não. Uns dizem que sim, outros que não. Tá certo? Então, os argumentos se enfrentam com base neste ponto, que é o objetivo declarado da medida. Tá certo? Porém, as pessoas que são contrárias ao desarmamento civil juntam estatísticas e mostram ali que onde você tem mais armas, como diz John Locke, mais armas, menos crimes. E, em geral, me parece que esse argumento está correto. Porém, você provar que onde há mais armas existem menos crimes, não prova de maneira alguma que isso se repetirá no futuro. Isto é apenas um argumento indutivo probabilístico. Quer dizer, a experiência mostrou que se você tem uma população mais armada, os bandidos se inibem e preferem ficar nas suas casas. Né? É uma coisa bastante, bastante lógica, aliás. Mas isso só prova com relação ao passado. Quer dizer, quantos exemplos você precisaria ter para transformar essa certeza probabilística numa razoabilidade quase certa? Precisaria de infinitos exemplos. Né? A indução sempre tem esse problema. Você soma exemplos, mas nada garante que no próximo vai ser assim. Não é isso? Uma pergunta, tem um ponto de vista que você tem contrário de comunidades que estão desarmadas. Que ainda, também existem alguns exemplos em contrário. Embora. É um indicador de que no futuro. Sim, mas em geral, os argumentos contra o desarmamento civil, neste sentido, eles são mais poderosos porque há mais exemplos. Né? Se exemplos em quantidade maciça. E você tem alguns exemplos também de que em certas comunidades que estão desarmadas, a criminalidade também é pouca. Existe isso. Mas, então, você está somando aí estatísticas e tirando conclusões indutivas. Mesmo que todos os exemplos provassem uma dessas teses, isso ainda não provaria que a coisa se repetiria no futuro. Provaria apenas uma tendência majoritária. Então a discussão não passa daí. Mas existe um aspecto que não é indutivo. Um aspecto que está dado já na própria formulação da proposta. E esse aspecto é o seguinte. A lei que proíbe as pessoas de terem armas não proíbe ninguém de contratar uma empresa de segurança ou de ter guardas particulares. Isso significa que a consequência imediata e, vamos dizer, inevitável do desarmamento civil é a criação instantânea de uma nova estratificação social, onde uma certa faixa tem o poder armado e o restante não tem poder nenhum. Voltando, portanto, a uma situação que existiu durante o feudalismo. O que caracterizava, qual era a diferença básica da classe dominante para a classe dominada no tempo do feudalismo? Não era a posse da terra, porque o nobre podia perder a posse da terra. Inclusive, existia uma espécie de intervenção, não estatal, mas intervenção grupal. Havia um acordo entre os proprietários de terra que, se um sujeito não administrasse bem as suas terras, não fizesse aquilo produzir, render, eles podiam tomar aqui. Né? Então, você tinha muitos nobres sem terra. Estavam sem terra, mas eles tinham armas. E isso, armas e treinamento militar. O que os tornava muito diferentes da população em geral. Né? Então, um sujeito com uma armadura, uma lança, uma espada, uma massa, aquela de bola de ferro, tá? Ele podia infinitamente mais do que um camponês armado, coitado, um chusso de madeira. Então, a estratificação social era baseada na posse das armas. Você tinha a classe armada, a classe militar, mandava. Tivesse dinheiro ou não tivesse dinheiro, ela mandava. Tanto que o nobre, mesmo que caísse em desgraça, ele conservava o seu estatuto. Ele tinha algum poder, ele era respeitado pela comunidade. Por quê? Porque ele era o dono das armas. Na época, considerava-se que o dever de participar da guerra era apenas dos nobres. Você não podia envolver a população civil. Os camponeses não tinham nenhuma obrigação de fazer guerra. Faziam se queriam se alistar, entrava. Mas isso foi assim até muito tarde na história. Então, você vê, quando Luís XIV formou o exército da França, que na época era o maior exército da Europa, o maior chegou a ter, era o quê? 144 mil soldados. Esse era o maior exército da Europa. Ele, para formar esse exército, ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas, ou para os nobres fornecerem alguns dos seus combatentes, ou para a população se alistar, se quisesse. Foi um favor que fizeram para o rei. Você veja a que distância nós estávamos da ideia do serviço militar obrigatório e a que distância maior ainda estávamos da ideia de guerra total, ou, como diria Trotsky, a militarização completa da sociedade. Eram ideias inconcebíveis na época. Então, isso quer dizer que a posse das armas, a posse e a capacidade de manejo das armas, era suficiente para formar uma classe social, uma classe dominante, independentemente da posse de bens. E a posse de dinheiro, então, o que significava? Não significava nada. Você ter dinheiro significa que você era bom para ser assaltado. Então, para os judeus que viviam sendo expulsos daqui para lá, a única forma de bens que eles podiam acumular era dinheiro. Ou dinheiro, ou joias, alguma coisa que pudesse levar no bolso. Né? Então, para quem surgiu o judeu? O judeu surgiu para ser assaltado, queimado, estourado vivo, ter tomado todo o dinheiro dele. É só isso que faziam o tempo todo. Então, o nobre ficava no aperto e falava, bom, lembrei aqui, tem o bar judeu, vou lá e resolvo meu problema. Entendeu? Então, isso quer dizer que a posse do dinheiro não significava poder, como aliás não significa até hoje, se você pensar bem. O dinheiro só significa poder se ele for transformado num meio de poder, isto é, se você comprar as armas e formar um exército para te defender. Mas eu vivo dando o exemplo, quando alguém é assaltado na rua, o assaltado é necessariamente mais rico do que o assaltante, que o assalta justamente por isso. Só tem a diferença, ele tem as armas. Então você observa que no Rio de Janeiro, por exemplo, você já tem essa nova estratificação social. Você tem uma camada muito bem armada, que são os traficantes, depois a camada um pouco menos armada, que são a polícia e os guardas particulares, e depois você tem o resto da população. Então, quem é a classe dominante no Rio? Quem tem as armas. Então, onde está a classe dominante? A classe dominante vive na favela. Eles mandam nos outros. Eles têm poder total, poder de vida e morte sobre todos os outros. Eles só não matam quem eles não querem. É? E a propriedade privada, ela só existe quando, por um acaso, por sorte, ela não foi apropriada por essa gente. Porque se você tem lá um carro, uma casa, bens, joias, etc, etc. Bom, se o homem lá da Rocinha decidiu que você pode continuar com esses bens, você continua, se não ele decide tomar, ele toma tudo e ninguém vai deter. Portanto, você já está nesse estado de estratificação social. Mesmo sem uma lei explícita de desarmamento civil. Quer dizer, o Brasil vive sob um estado de desarmamento informal. Mas esse desarmamento informal já é suficiente para criar uma estratificação social. Estratificação tão rígida que nem mesmo as autoridades nominais têm poder sobre esta classe armada. Eu lembro até quando dois ministros foram visitar uma favela, eles tiveram que pedir autorização para o chefe da favela para poder entrar. Do que é um ministro de Estado comparado ao chefe da favela? Não é nada. Né? Se eles decidirem matar o ministro lá dentro, o que ia acontecer para eles? Absolutamente nada. Né? Então, eu não acredito sequer que as nossas forças armadas tenham condição de ocupar todas as regiões que atualmente estão sob o domínio de narcotraficantes, assaltantes, sequestradores, etc. Não tem mesmo, tá certo? Quando as forças armadas recusaram a participar do combate ao narcotráfico, foi porque eles tinham medo de que o contato com os narcotraficantes fosse corromper os soldados. Se o soldado estava ganhando, né, R$1.200 por mês, né? E chega lá, o traficante oferece 10 mil para ele, ele vai mudar de lado. Então significa que as Forças Armadas não têm condição de enfrentar isso. A população não tem, o governo tem, as Forças Armadas não têm. Resultado. É claro que nós estamos vivendo sob uma nova estratificação social, onde o decisivo é a posse das armas. Isso ainda não se espalhou geograficamente por todo o país, mas onde você tem essa concentração de pessoas armadas, elas são o poder. E o resto é apenas, para constar, é apenas o mundo da oficialidade. Então, o fato de, nas discussões públicas, isso não ser reconhecido, mostra que as discussões públicas estão completamente alienadas em relação à situação real. Quer dizer, as pessoas ainda imaginam, no pessoal da favela do Rio, um monte de pessoas pobres, desamparadas, tá certo? Que estão vivendo sob uma tirania de um narcotraficante. Quando, na realidade, elas adoram o narcotraficante, porque ele é o serviço social. Os narcotraficantes prestam serviços ali que, inclusive serviços de justiça, administração da justiça, mas de maneira infinitamente mais eficiente do que o Estado. Então, eles são os protetores, os provedores, então são os líderes reconhecidos. Eles têm, dentro daquela área, têm legitimidade. O governo não tem. Eu imagino, por exemplo, se um narcotraficante fizer dentro da área que ele está um desvio de verba como fizer na Petrobras. Ele não dura 5 minutos. Os outros não vão tolerar isso. Mas, no nosso governo, é possível fazer isso. Então, quer dizer que dentro da área dominada pelo narcotráfico, existe autoridade, existem ordens, existe hierarquia. Então, isto marca o quê? Uma oligarquia, uma aristocracia, se quiser. Né? E esta é a verdadeira estrutura social do Brasil no momento. Então, isso quer dizer que o desarmamento civil, mesmo quando não plenamente realizado, mesmo quando realizado sob disfarce, como é o caso brasileiro, ele cria instantaneamente uma nova estratificação social. Então, não sabemos se isso vai diminuir a criminalidade ou vai aumentá-la, mas sabemos que instantaneamente a estrutura social muda. Então, mesmo que o defensor do desarmamento esteja sinceramente empenhado em diminuir a criminalidade, o verdadeiro conteúdo do discurso ideológico dele é este. Porque é isto que ele efetivamente vai fazer. Estão compreendendo? Do mesmo modo que em todos os casos, vamos dizer, de revolução socialista, né, o discurso apresenta a justificação do movimento revolucionário por um estado de maior igualdade a ser obtido, etc, etc, etc. Mas, para ser obtido, ele é o final. Né? Entre o estado atual e os fins a ser alcançados, existem os meios. Tá certo? E esses meios são, evidentemente, a centralização brutal do poder, a instalação de uma ditadura, que chama ditadura proletariado. Mas a ditadura do proletariado não é a ditadura do proletariado porque não tem proletário lá. Você não tem nenhum caso em que proletários tenham assumido o poder. Né? Parece que houve um caso, houve uma revolução socialista em Portugal em 1910. E esta era proletária mesmo. E falhou, ficou no poder 2 semanas e caiu. Na outra tentativa socialista que houve em Portugal, foi após a chamada Revolução dos Cravos, já não tinha mais nenhum proletário, era só coronéis e generais do exército. Então, isso quer dizer que a finalidade a ser alcançada, ela é uma hipótese, ela é uma possibilidade, mas a ditadura é a realidade imediata. Portanto, este é o conteúdo efetivo do discurso ideológico, o que nós vamos efetivamente fazer. Né? O que faremos em seguida é uma mera hipótese. Por quê? Quando que aquele Estado centralizado e ditatorial se transfigurará numa democracia proletária. Ninguém diz quando e nem como se faz isso. A mim me parece absolutamente inconcebível que depois de você dedicar toda a sua vida ao processo revolucionário, você finalmente ter chegado ao poder, há 50, 60, 70 anos, você depois vai entregar de mão beijada para a geração seguinte, o recém-chegado. Isso é quase inconcebível que alguém seja idiota ao ponto de fazer isso. Então, isso quer dizer que, em todos os casos, seja mediante uma revolução violenta, seja pelo processo anestésico gramsciano, a revolução socialista é sempre uma ditadura e fim de papo. O resto é uma mera hipótese. Então, na análise de qualquer discurso ideológico, de qualquer proposta política, quer dizer, o requisito número um é esse. Os fins alegados não interessam, só interessam os meios, porque os meios são o verdadeiro fim. Os meios são o conteúdo efetivo da proposta, não o seu pretexto, não a sua justificação moral, por assim dizer. Então, talvez o Sternhardt ele tenha se enganado neste ponto. Ele considerou somente os discursos ideológicos em si mesmos. Você vai ver que, claramente, Napoleão jamais teorizou o governo que ele pretendia realizar. Talvez ele nem soubesse claramente o que ele pretendia fazer. Tá certo? Mas o fato é que ele fez, e aquilo que ele fez tem uma ordem interna, tem uma racionalidade, tem uma razão de ser. Tá certo? Então, você pode deduzir dos atos de Napoleão uma espécie de ideologia napoleônica. Qual seria a justificação daquilo se Napoleão tivesse obtido o poder mediante a propaganda, que não foi assim. Né? Ele, por assim dizer, ele quase caiu de paraquedas no poder. Né? Sobrou uma vaguinha, ele entrou e disse, agora quem manda sou eu. E você não tem, se você procurar os escritos de Napoleão antes disto, você só encontra duas coisas. Você encontra o apoio dele à Revolução Francesa, ele era um revolucionário, ele era um jacobino, por assim dizer, que é um radical, ele apoiou Robespierre, né? E, ao mesmo tempo, ele era um patriota corso, da Córcega. Ele odiava a França e queria que a Córcega se tornasse livre. Tá certo? São as únicas ideias de política que você vê em Napoleão antes dele chegar ao poder. Agora, na hora que ele chega, ele age de uma maneira muito coerente, criando um governo centralizado e imperialista, que vai continuar vivendo da invasão dos povos vizinhos, do saque. Então, bom, você tem um modelo, né, total do fascismo. Embora usando um discurso ideológico que era ainda da Revolução Francesa. Entendeu? Que você não vai escravizar os povos, você vai libertá-los. Libertá-los quer dizer, você não vai obedecer mais o seu governo local, você vai obedecer o governo que está em Paris. Isso é a libertação. Então, essa palavra libertação foi usada. Bom, Hitler, quando invadiu a Polônia, foi para libertar, entre aspas, aquela população germânica que vivia ali, os chamados sudetos. Né? Ah, nós temos que libertar, porque estão sendo oprimidos, etc. Então, vamos tomar ali essa parte para libertá-los. É sempre assim. Então, mas isso é um pretexto, evidentemente. Então, isso quer dizer que um discurso ideológico ele pode até alegar valores verdadeiros, reais e bem fundamentados. Todas as ideologias fazem isso, porque senão ninguém acreditaria nelas. Se não houvesse nenhum motivo, tá certo, para você desejar, né, ou vamos dizer, uma igualdade socialista, ou o fim da opressão do seu povo por um vizinho, ou qualquer coisa assim, bom, ninguém ouviria. Não é isso? Ninguém ouviria nem Hitler, nem os comunistas, nem os palestinos, nem nada. Então, algum valor substantivo tem que ter. Porém, o ponto é este. Uma ideologia é ou um pretexto ou um guia para uma ação. E, portanto, ele só adquire o seu verdadeiro sentido no curso da própria ação. O que não acontece com a filosofia. A filosofia tem seu sentido e seu fundamento em si mesma, independentemente das ações que outras pessoas venham a empreender em função daquilo. Você veja, por exemplo, a variedade de conclusões que se tira da filosofia de Nietzsche. Nietzsche inspira desde os nazistas até radicais de esquerda. Né? Ele tem alguma responsabilidade por isso? Olha, dificilmente. Tá certo? Porque a filosofia dele, de certo modo, ela se fecha em si mesma e ela pode ser exposta como, vamos dizer, não digo um sistema, mas pelo menos um corpo de ideias coerente que não depende de uma outra filosofia para você saber o que ela está dizendo. É isso. Então, no caso do Évola, por exemplo, se você lê os livros do Júlio Évola e você não leva em conta os movimentos políticos em que ele se meteu e que ele tentou orientar, você não entende o Júlio Évola. Isso quer dizer que é a mesma coisa que dizer, não existe propriamente uma doutrina do Júlio Évola. Existe um conjunto de ideias, de símbolos, etc., etc., cujo sentido só apareceria se o projeto chegasse a ser realizado de algum modo. Que seria esse projeto, seria o quê? A restauração do Império Romano. Era isso que ele queria. Como seria essa restauração? Bom, não sabemos porque não chegou a ser realizada e esse movimento ele foi abortado, por assim dizer. E em lugar dele veio uma outra ideia, em parte Mussolini também se inspirou nessa ideia do Império Romano, porém, o Império Romano dele não era uma realidade, era um pretexto, era um símbolo patriótico, por assim dizer. Na verdade, o governo de Mussolini ficou sempre dependente do governo nazista da Alemanha. Foi curioso, porque no começo Hitler foi um admirador de Mussolini. O Mussolini começou o movimento dele em 20 e pouco, quando Hitler ainda muito, muito jovem. Então, o Mussolini foi um modelo para o Hitler no começo, mas depois a Alemanha se tornou tão monstruosamente poderosa, tanto em termos econômicos quanto em termos militares, que o fascismo virou um auxiliar do nazismo. Né? E no fim das contas, o Mussolini chegou a ser derrubado, foi preso, ele foi libertado pelos alemães e reposto no poder nominal pelos alemães. Então ele está 100% dependente. Então que raio de Império Romano é esse? Né? Quer dizer, a comparação entre o fascismo e o Império Romano só pode ser de tipo caricatural, essa é uma gozação. Mas para o Évola, a ideia do Império Romano era 100% séria. Ele apenas achou que o fascismo não estava em condições de realizá-la como de fato mostrou que não estava. E o que o Guénon tinha a ver com o Império Romano? Absolutamente nada. Mas, tanto que ele achava que era fundo, que o Ocidente, vamos dizer, que o pilar do Ocidente não era nem o Império Romano, mas era a Igreja Católica. Tá certo? Então, se a Igreja Católica sair, cair, nós temos que, o Islã tem que invadir isso aqui. E se a Igreja Católica se restaurar, bom, então nós podemos governar indiretamente o Ocidente através da Igreja Católica, nunca do Império Romano. Né? Então, bom, as ações que podem decorrer daí são tão imensamente diferentes, divergentes, que considerar que o Guénon e o Évola pertencem à mesma escola de pensamento, só pertence à escola de pensamento se você considerar as doutrinas abstratamente, fora de qualquer possibilidade de ação prática. Quer dizer, se fossem ideias no ar, então você poderia dizer que elas têm alguma afinidade. Né? Então, o culto das antigas tradições, a rejeição do mundo moderno, essa rejeição que é modulada diferentemente no Guénon e no Évola, assim por diante. Então, eu acho que aí existe um equívoco. Se nós entendemos que existe esta diferença, este abismo entre Guénon e Évola, e nós vemos que o Dugin se ligou mais ao Évola do que ao Guénon, é porque a ideia dele foi de restaurar o quê? Não o Império Romano de Roma, mas a Terceira Roma, a Rússia. É? Então, esta é que foi a obsessão do Dugin desde o início. Não uma doutrina. Porque a facilidade que ele passou de ser um anti-heideggeriano para ser um heideggeriano agora mostra que ele não está ligando muito para isto. Ele tem um projeto. Esse projeto é o quê? É a restauração da Terceira Roma, do Império Russo, tá certo? Sobre os escombros do regime comunista que caiu. Mas aproveitando também o que dá para aproveitar do antigo regime comunista, como, aliás, a própria KGB. Né? E todo o universo doutrinal em torno é puramente pretextual da primeira à última linha. É assim que eu interpreto o Dugin. O Dugin não acredita em nada. Tudo que for útil para a restauração do Império Russo serve para ele. Ou seja, o discurso do Dugin, ele não é uma ideologia no sentido usual da ideologia. Porque a ideologia sempre tem algo a ver com o que ela pretende realizar. No Dugin, tudo é pretextual. E é por isso que ele pode harmonizar, por exemplo, doutrinas fascistas com doutrinas comunistas, com doutrinas islâmicas, com doutrinas chinesas. Ele pode harmonizar tudo com tudo. Porque só tem um ponto onde elas têm de convergir. Esse aqui. O Império Americano tem de ser destruído. Tudo que for contra o Império Americano serve para ele. Então, não tem consistência doutrinal nenhuma e, pensando bem, não tem fundamento algum. O Dugin não é um ideólogo. O Dugin é um estrategista. E esse é o ponto que eu creio que os americanos não estão entendendo até o momento. Eles levam a sério a ideologia do cara. Eles levam a sério a doutrina dele. Tá certo? Mas eu, que sou apenas um rapaz latino-americano, eu estou acostumado com o mundo do fingimento. Tá entendendo? Os americanos não estão. Os russos também, talvez, não sei se os russos estão, mas os americanos e os europeus não estão muito prontos para assim, uma palhaçada total e sinistra, na verdade. Você vê, ideologicamente, a proposta eurasiana ela tem até menos consistência do que a proposta nazista. O discurso nazista tinha algo a ver com o que os nazistas iam fazer. Né? Agora, o que a ação do governo russo tem a ver com Genon, com Évola, com alquimia, com o tradicional? Absolutamente nada. Né? Tudo isto serve de propaganda anti-ocidental ou anti-americana, e só. Então, eu lamento decepcionar esses estudiosos todos. Eles estão todos se enganando, eles estão levando o Dugin demasiado a sério. Mas eu já tinha entendido o Dugin assim antes. Eu falava, essas coisas todas elas não são compatíveis, não dá para você harmonizar tudo isso. Mas dá para você utilizar todos esses elementos contra um inimigo. Por quê? Eu estou acostumado com isso, porque eu sei que a KGB sempre fez isso. A KGB sempre usou discursos contraditórios contra a mesma pessoa. Você acusa o negro de uma coisa e acusa da outra. Algo vai pegar. Eles sempre fizeram isso. Então, o Dugin é filho de um oficial do GRU, Serviço Secreto Militar. Foi criado neste meio, tá certo? Em terceiro lugar, ele é um russo, né? Então, ele está acostumado com essas coisas. Então, isso quer dizer que o discurso que você faz contra o adversário não precisa ser coerente e não deve ser coerente. Porque se ele for coerente, ele pode ser refutado de algum modo, pode ser discutido, mas se é um discurso multilateral e contraditório, o indivíduo está queimado de todos os jeitos. Tá certo? De certo modo, esse tipo de ataque multilateral, ele se tornou um hábito na nossa sociedade. Isso aí se impregnou. Tá certo? Eu mesmo, né? Eu tenho inimigos e detratores na esquerda, no PT e na direita. Né? Tem pessoal que diz que é tradicionalista, tem os luguinistas também. Né? Então, uns me acusam uma coisa, uns me acusam de ser agente da CIA, outros dizem que eu sou um perigoso gnóstico, etc. etc. Isso não precisa ter coerência. Tá certo? Mas no caso, esta pululação de críticas, ela é realmente espontânea. Não tem ninguém planejando tudo isso. Não tem ninguém que está dirigindo ao mesmo tempo os petistas e os tradicionalistas. Não, acontece, simplesmente aconteceu. Você começa a expor ideia num meio caótico, você vai ter resposta caótica também. Tá certo? Mas o esquema do Dugin é uma espécie de ordenação estratégica do caos, né? Onde todos os argumentos valem. Inclusive, ele conseguiu magistralmente absorver a lição do Heidegger, que antes ele rejeitava. E pior, a nova direita francesa, a do Alain de Benoist e outros, ela é marcadamente anticristã, nietzschiana e evolucionista. Né? Então, como é que você vai dizer que o Dugin é eminentemente um tradicionalista, se a rejeição mais categórica do evolucionismo é um dos pilares do pensamento, tanto do Guénon, quanto do Schuon, quanto do Titus Burckhardt, de todos eles. Não dá para conciliar. Mas, politicamente, convém, porque a nova direita, além de ser anticristã e ser evolucionista, ela é anti-americana. Ela é baseada na ideia, vamos dizer, de uma hierarquia social, de um regime hierárquico fundado na evolução. Tem pessoas que são mais evoluídas e devem governar os coitadinhos que têm QI 12. Né? Então, se houvesse uma doutrina tradicionalista coerente por trás do Dugin, ele não poderia jamais fazer aliança com a nova direita francesa. Isso é a mesma coisa que você querer juntar na mesma mesa, fazer uma aliança entre o Dom Marcel Lefebvre, tá certo? E as feministas, por exemplo. Né? Então, nós dois estamos contra o mundo moderno, então nós vamos sacanear por todos os lados. Isso é impossível, né? Mas na cabeça do Dugin é possível. Né? Diga. É, junto com o anti-americanismo tem o anti-semitismo também, né? Porque a direita francesa também é anti-semita. Não, o pessoal do Alain de Benoist, não. Não? Não. Mas existe um forte elemento antissemita no próprio pensamento nacionalista russo, do qual o Dugin é um herdeiro. Assim como ele aproveitou o elemento da chamada Revolução Conservadora Alemã dos anos 20 e 30, né? Como Guido von Liszt, por exemplo, é um pensador profundamente antissemita. O Dugin também incorpora isso. Né? E ele também pode incorporar um pedacinho do Islã, porque o Islã também é anti-americano, anti-ocidental, então vale tudo. Isso quer dizer que não há unidade doutrinal, nem mesmo ideológica no discurso do Dugin. Há uma unidade estratégica. É assim que eu entendo o Dugin. Ele é um macro-estrategista, tá certo? Mas não é sequer um ideólogo. Muito menos um teólogo e muito menos um filósofo. Né? Como estrategista, ele é, com certeza, um dos mais geniais de todos os tempos. É quase da altura do Stalin. Né? Stalin também conseguia manipular tudo o que ele queria. Né? O Stalin é o seguinte, ele tinha nos livros dele, ele tinha uma rigidez doutrinal marxista-leninista, mas nas ações ele era de uma flexibilidade incrível. Quando ele disse, instruiu o Partido Comunista Americano para não tentar organizar o proletariado, mas para se aproximar dos milionários e do beautiful people, ele sabia o que ele estava fazendo. De um ponto de vista marxista, isso não faz sentido, porque como é que você vai fazer uma revolução proletária só com milionários? Não dá, mas acontece que os milionários têm dinheiro, nós precisamos do dinheiro, então quanto mais companheiros de viagem você arrecadar ali, melhor para nós. E, além disso, você usa essas pessoas como instrumentos de propaganda anti-americana nos momentos em que isso for conveniente para a União Soviética. Então, ele sabia pensar, ao mesmo tempo, como um doutrinário marxista-leninista e como um estadista russo, interessado, portanto, ligado no interesse nacional. Essa flexibilidade não é fácil de você encontrar, mas o Dugin tem isso e tem até mais do que isso. Né? E daí, eu creio que isso ajudou um bocado o Putin, porque o Putin tem essa mesma flexibilidade. Mas eu não creio que ele tenha chegado a isso sem alguma ajuda do Dugin. Né? Como foi a conversão? Essa é uma história que tem que ser contada algum dia. Como foi a conversão do Putin, que era um homem da KGB, que foi treinado então, ouvindo marxismo leninismo 24 horas por dia, como é que ele de repente virou um cristão ortodoxo? Não é isso? conservador, moralista, né, tradicionalista, no sentido lefebriano, por assim dizer, é impreciso, mas é mais ou menos isso. Como foi esta mutação? Sem a intervenção do Bugin, isso é absolutamente inconcebível. Porém, o Dugin, ele passou por uma infinidade de movimentos, colhendo um pouquinho de cada um. Tá certo? Eu digo, qual é o fio condutor disso? É o tradicionalismo guenoniano? Não, é simplesmente o patriotismo russo. Então, ele é um patriota russo interessado no reerguimento da Terceira Roma. Yes. Com aquele toque messiânico que todo o pensamento russo praticamente tem. Se você ver, se você pegar tipos tão... Você pega o filósofo Vladimir Solovyev, tá? É um grande filósofo, sem dúvida. E você pega o pensamento de Stalin, né? Os dois têm este mesmo toque de messianismo russo. Quer dizer, nós é que vamos... A Rússia é que vai salvar o mundo. Mas, enquanto isso, nós senhora lá em Fábio, estamos dizendo, cuidado que vem os erros da Rússia aí, tá certo? Então, esse messianismo, nas obras de Dostoiévski, esse messianismo é muito, muito claro, quer dizer, os russos são os bons, eles são os verdadeiros cristãos, o resto está todo mundo perdido, é todo mundo hipócrita, só nós somos puros, etc. Isso está no Dostoiévski, está no Solovyov, está em todos os autores russos. Né? O único que não tem isso, que eu vi, é o Turgenev, porque o Turgenev é um russo afrancesado, passou a vida na França e pouco tinha a ver com nacionalismo ou planos messiânicos. Mas algum toque messiânico você vê até mesmo no Solzhenitsyn, né? Sobretudo o Solzhenitsyn dos últimos tempos, quando a Rússia foi, como é que diz, invadida por urubus, né, de ocidentais, e tentaram roubar tudo que podiam, né? Então, o Solzhenitsyn sentiu, que era um camarada que tinha passado a vida combatendo o comunismo, sentiu se acender nele a revolta patriótica contra o Ocidente e o faz fazer um discurso parecido com o do Dugin, no fim das contas. A Santa Rússia está sendo assaltada pelos ocidentais malignos, etc. Então, esse heideggerianismo do Guim, para mim, não parte de oportunismo. Ele achou que ele... Eu acho que ele conhecia mal Heidegger. Ele foi estudar Heidegger nos últimos 2 anos. E ele viu que algo ali podia se aproveitar no mesmo esquema. Então, essa imensa flexibilidade ideológica do Guim mostra que ele não é um doutrinário, ele é um estrategista. E a unidade do pensamento dele tem que ser compreendida no nível estratégico. Agora me mandaram esse debate dele com o Fukuyama. Né? O Fukuyama é o adversário ideal que o Dugin pediu ao demônio. Né? Porque eu acho que vem com aquela ideologia neoliberal, ocidental, né, de que a democracia americana é o regime definitivo, e que a história acabou, né, que para ele começa um outro negócio. Tá certo? Então, eu acho que o Dugin, quando convidado para o debate comigo, ele pensou que eu fosse uma versão cucaracha do Fukuyama, e veio pronto para isso e encontrou um negócio completamente diferente, e por isso mesmo se ferrou. Porque eu não estou em nenhuma dessas correntes ideológicas definitivamente, isso é fundamental. Eu estou em busca daquilo que eu mesmo defini como unidade do conhecimento na unidade da consciência. Portanto, eu tenho a minha própria síntese dessas correntes, não por um desejo de ser original, mas por quê? Porque aqueles filósofos com os quais eu mais concordei não dão nenhuma solução para os problemas que eu estou levantando. Se eu procurar, por exemplo, no Erich Wegener, falou, bom, o que eu vou fazer com o Dugin? O Erich Wegener nem conheceu o Dugin. Como é que eu vou entender o Vladimir Putin? O Erich Wegener também não conheceu, mas foi do Santo também. Aqueles filósofos com os quais eu concordei quase que integralmente, linha por linha, nada tinha a dizer sobre esses assuntos que são os meus, que são os de hoje. Então, eu falei, bom, então eu sou obrigado a ser original, né? Eu tem que tentar explicar umas coisas que ninguém tentou explicar. Né? E isso não é possível, não seria possível, mediante a adesão a nenhuma dessas correntes, porque elas não são a solução para o meu problema, elas são o meu problema. Né? Então, o que fazer, por exemplo, com toda essa escola tradicionalista? Então, lendo Guénon, Fon, etc., eu reconheço imensa veracidade, quase 90% do que eles dizem. Tá certo? As análises sobre o Ocidente, as análises que o Guénon faz no Reino da Quantidade, são uma coisa absolutamente extraordinária e com previsões fantásticas, como, por exemplo, ele disse isso aí em 1930, ele disse que o dinheiro como meio de pagamento ia desaparecer. Aqui nos Estados Unidos, você faz uma compra ilegal e paga em dinheiro, já desconfia que você é traficante de droga, manda de prender. Você só pode usar cartão de crédito. Né? Então, o novo meio de pagamento já está aí, o meio eletrônico já tomou o lugar do dinheiro. Ora, o que na economia dos anos 30, 40 permitia prever uma coisa dessa? Nada, mas o Guénon utiliza, né, os métodos ali da teoria dos ciclos, induz, etc., e tira uma série de conclusões válidas. Tira outras completamente erradas também, né, como, por exemplo, quando ele diz que a China jamais seria bolchevique, ele diz isso 10 anos antes da Revolução Chinesa. Né, mas certas análises dele são de um brilho incomum, um gênio fantástico. Né, o Schwann também, o Schwann escreveu, por exemplo, as páginas do Schwann sobre o cristianismo são uma coisa imorredora. Né? Então, as páginas que sobre o culto da Santa Virgem, então são coisas que você fica besta. Mas, evidentemente, eles não respondem ao problema que eles mesmos criaram. Então, o que pensaram, por exemplo, desse avanço islâmico, que em vez de trazer uma restauração tradicional, uma civilização, está trazendo só barbárie, violência, criminalidade, um caos desgraçado. Né? Bom, eu queria pegar o som e mostrar para ele, toma que o filho é teu, é o que você fez aí. Né? Então, esse pessoal criou o problema, que eles não resolveram, e os problemas sobraram para a presente geração. E eu, hoje em dia, eu não encontro ninguém no mundo que esteja vendo todas essas coisas ao mesmo tempo e tentando se orientar no meio. Ninguém tenta. Né? Em parte, isso acontece nos Estados Unidos por causa da compartimentalização acadêmica. Né? Que é uma coisa da qual eu não posso participar. Eu não posso ter nada a ver com isso, porque senão seria... Aqui nos Estados Unidos você começa a falar sobre um assunto, daí você é contratado para falar daquele assunto e você não pode mudar. Se você publicar um artigo de culinária, babá, você vai ter que escrever sobre receita de bolo o resto da sua vida. Tá entendendo? Eu comecei, fiz umas conferências aqui sobre o Foro de São Paulo, aqui eu cheguei, daí veio um site noticioso, já, o senhor quer ser o nosso editor da América Latina? Falei, pronto, estou ferrado, eu não falo mais nada, fica quieto aqui. Né? Senão eles vão me olhar por aí e eu só vou poder falar da América Latina pro resto da minha vida e daí eu estou lascado. Eu parei, não vou mais em lugar nenhum, vou ficar quieto no meu canto. Né? E até hoje, eu não participo de nada aqui, a minha participação é muito discreta. Eu escrevo uma carta para uma carta para o outro, mando um artiguinho aqui, um artiguinho lá, e olha, eu fico... Não tento me mexer nesse... Não tento entrar no rolo americano e concentro os meus esforços no Brasil, que, aliás, é minha obrigação. Né? Eu vim daí... Né, tenho pai e mãe brasileira, tomei leite brasileiro minha vida inteira, comi comida brasileira, tá certo? Então, tem que cumprir sua obrigação com relação ao país onde você nasceu. Né? Então, eu posso aproveitar todos esses elementos articulando-os em torno da minha definição de filosofia. Definição esta, que não é filosófica, é uma definição científica. Ela é baseada no critério aristotélico das definições, quer dizer, aquilo que abrange o fenômeno inteiro e nada fora do fenômeno. Então, não há nenhuma outra atividade no mundo que seja a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Não tem, isso é só a filosofia, tá certo? O que a distingue de coisas que se parecem com filosofia, tá certo? E, evidentemente, foi isso que fundamentou esse artigo que eu publiquei no Diário do Comércio essa semana, sobre o ensino de filosofia para crianças. Se ainda houver tempo, eu vou lê-lo e comentá-lo aqui, vou acrescentar umas coisas que não cabia no artigo. Não dá tempo? Ninguém morreu ainda? Então, o artigo chama-se Ave e Ovo. Volta e meia reaparece em jornais e blogs a ideia de ensinar filosofia às crianças. Não é coincidência que isso aconteça justamente num país sem filósofos em número suficiente para preencher uma página da lista telefônica e com crianças em quantidade bastante para lotar várias nações da Europa. Olha, de cara, já o problema é esse. Ensinar filosofia às crianças? Sim, quem vai ensinar? É? Você vê o número de crianças que tem no Brasil, o negócio não acaba mais. E quantos filósofos tem? Não se você chamar de filósofo todos esses bacharéis que receberam, não, levaram um carimbo lá que não sabe absolutamente nada. Não dá. Tá certo? Então, por que ter essa ideia se você não tem sequer os agentes para realizá-la? Então, a proposta baseia-se na radical incompreensão do que seja a filosofia e na ânsia desmedida de tirar proveito da mais dócil, indefesa e numerosa massa de manobra que um demagogo poderia desejar. Ou seja, se vê esse bando de crianças, bom, se a gente puder, desde pequenininho, meter uma ideia na cabeça deles, é ótimo. Né? Então, sobre que nome nós vamos fazer? Petismo organizado? Cátedra de petismo? Ou de comunismo? Não, vamos chamar de filosofia. É simples isso aí, é? O argumento padrão é que meninos e meninas raciocinam sobre problemas filosóficos desde a mais tenra infância. Perguntando, por exemplo, se o mundo é real ou apenas um sonho, se as coisas cessam de existir quando fechamos os olhos, se existe apenas um universo ou vários, o que nos acontece depois que morremos, ou onde elas próprias estavam antes de haver nascido. Então, o Pedro me perguntou isso quando ele era pequeno. Onde você estava antes? Você estava na barriga da sua mãe. E antes? Bom, você estava no meu saco. Ele pensou, ele falou, eu estava esmaguinho. Eu falei, estava. E pronto, aí cessou a curiosidade filosófica. Eu mesmo, rotulando bioricamente filósofo mirim, registrei algumas peripécias cognitivas em que me envolvi aos 5 ou 6 anos de idade, lá num blog que eu fazia na época. Mostrando que dali se originaram certas questões das quais vinha a tratar mais tarde nos meus livros e cursos. Por exemplo, a questão, eu até comentei aqui na aula, a questão da verdadeira aparência do mundo exterior, porque eu tinha um defeito no olho direito e outro inverso no olho esquerdo. Então eu via o mundo de duas maneiras. Né? Fechava assim, fechava o outro dia de outra maneira. As coisas apareciam com perfis diferentes e com formatos, às vezes, diferentes, tamanho diferente. E daí me lembrei da frase do Fenelon, que você, para ser filósofo, tem que ter um bom cérebro e maus olhos. Né? E foi exatamente o que aconteceu. E eu me lembro que eu tinha uma coleção de tartarugas, tinha 8 tartarugas, e eu botava tartaruga para nadar no tanque. Todo dia lá, catava elas, né, no cantinho delas, botava no tanque para nadar, mas elas estavam sempre limpinhas. Né? E aí eu nadando, eu comecei a fazer experiência, olhar de um jeito, olhar do outro, olhar de um jeito, olhar do outro. E daí eu vi, opa, peraí, a segunda diferença, mas acontece que quando elas vão para a direita, vão todas para a direita. E quando vão para a esquerda, vão todas para a esquerda. Isso não muda. Se olhando de um jeito, olhando do outro, não muda. Portanto, existe um treco aí chamado direções do espaço, que são uma estrutura permanente e invariável do mundo exterior. Isso definitivamente não está na minha cabeça. Por quê? Porque eu mesmo estou dentro da direção do espaço. E isso me evocava a outra experiência que eu tive, que era a de ficar deitado muito tempo, doente, né? E quando tentava me levantar, o mundo vertical era para mim um enigma. Às vezes nem sabia como fazia para andar, mas toda referência mudava. Né? Você está acostumado a ver as coisas assim, de repente você vai ver assim. Então, bom, isso não pode estar na minha cabeça, porque eu estou dentro disso, o meu próprio movimento depende disso, e o movimento das tartarugas também está rigidamente determinado por essa diferenciação das direções do espaço, e a visão que um outro observador tem do outro lado também está articulada por isso. Então, por maior que seja a diferenciação subjetiva, né, existe um esquema espacial que é o mesmo para todos. Então, isso quer dizer que eu me tornei um realista filosófico nesse mesmo instante. Eu nunca mais, né, o apelo, vamos dizer, do subjetivismo teve um grande poder sobre mim, porque o problema já estava resolvido, não filosoficamente, mas existencialmente, por assim dizer, por uma experiência concreta, que eu não podia negar, eu não podia apagar da minha mente. Isso quer dizer que ele estivesse filosofando? Falei, não, ainda não. Porque eu estava apenas estruturando a minha percepção do mundo. Né? Percepção que é um pressuposto da atividade filosófica, ela não é atividade filosófica ainda. Então, evidentemente não fui o primeiro a relatar acontecimentos desse tipo. Ocorre-me no momento a história de mes pensées de Alain de Michaquet, o essai de autobiografia espiritual de Nicolas Berdiaev e a anamnese de Erich Fröbel. Nem menciono, por óbvio demais, as confissões de Santo Agostinho e de Rousseau. Mas em todos esses exemplos, seja encontrado na vida real ou na literatura, uma obviedade deveria ter logo saltado à vista do observador sensato. Se essas perguntas ocorrem às crianças espontaneamente e sem qualquer estímulo cultural patente, elas são simplesmente naturais e universais. Ou seja, ninguém me disse que eu deveria me preocupar com a direção do espaço ou para onde as tartarugas estavam indo. Fui eu mesmo que descobri isso aí. Do mesmo modo, qualquer índiozinho, né, no Alto Xingu ou um pequeno na África poderia descobrir a mesma coisa, mais ou menos com a mesma idade. Expressa a curiosidade humana na sua forma mais direta e primitiva, tal como aparece em todas as épocas, lugares e culturas. Sem essa curiosidade, certamente a filosofia não existiria. No entanto, se ela bastasse, já não digo para constituir uma filosofia, mas para deslanchar o processo da especulação filosófica como atividade culta, esta seria também natural e universal, em vez de ter surgido historicamente numa data bem tardia, que a humanidade já era no ano 400 a.C., né? A humanidade já era bem velhinha, quando não teve patrão Aristóteles. Num local bem determinado, numa moldura demográfica das mais modestas, o grego era um pouco pequeno. Muito menos teria essa atividade levado um milênio para se expandir para o Oriente Médio e dois para o restante do planeta. Isso quer dizer claramente que uma atividade como essa não existe em nenhum lugar do mundo, não existiu até então, e só passa a existir quando esse material grego chega aos outros povos. O que quer dizer? Ninguém pensava nesse assunto, é claro que pensava. Pensava e tinha respostas, como as respostas que eu encontrei. Mas isso aí é filosofia? Claro que não. Deve, portanto, existir uma diferença profunda e insanável entre a filosofia e as interrogações espontâneas que ocorrem a adultos e crianças em toda parte, simulando questões filosóficas. Quer dizer, materialmente essas questões podem ser a mesma. Mas a diferença entre quaisquer ciências raramente é uma diferença material, uma diferença formal. Quer dizer, o objeto dos seus estudos, por exemplo, o ser humano, é estudado, vamos dizer, pela antropologia e é estudado pela fisiologia. É o mesmo ser humano. Mas a diferença é na forma, quer dizer, é o enfoque que é diferente. Essa diferença é a seguinte. A filosofia, quando surge na Grécia, tal como se desenvolve até hoje, não consiste em simplesmente pensar sobre essas questões, mas em refletir metodicamente sobre o conjunto das respostas existentes. Ou seja, a filosofia só surge quando alguém já pensou nessas questões e já existe um conjunto de respostas consolidadas na literatura, na religião, nas tradições, no senso comum, etc., etc. É esse o material com que a filosofia vai lidar e não as questões diretamente. Quer dizer, a filosofia vai refletir sobre crenças já existentes a respeito desses dados fundamentais da experiência. Então, quer dizer, ela é uma reflexão de segundo grau. É, por assim dizer, uma reflexão sobre a reflexão já feita espontaneamente. Se esquecermos essa diferença, então teremos que chamar tudo de filosofia. Onde quer que você encontre algo sobre a concepção do mundo, seja nas poesias de Homero, seja na religião grega, seja no taoísmo, você vai ter que chamar tudo de filosofia, e daí, evidentemente, vira bagunça. E a diferença específica que aparece com os pré-socráticos e com, sobretudo, com Platão e Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles, ela se apaga. Tá certo? Então, aí é como dizia o Ortega y Gasset, essa é a filosofia dos gatos pardos, você confunde tudo. Não consiste em simples pensar sobre essas questões, mas é refletir metodicamente sobre o conjunto das respostas existentes surgidas da especulação espontânea, das tradições e mitos religiosos, das obras literárias e de qualquer outra fonte publicamente conhecida. Foi por isso que Julián Marías disse que a fórmula esquemática de toda e qualquer afirmação filosófica não é simplesmente A é C, mas A não é B, e sim C. Quer dizer, você precisa ter uma outra resposta para você discutir. Se não existe essas ideias em circulação, não tem por que surgir uma filosofia. E Benedetto Croce ensinou que para compreender uma filosofia, precisa saber a que ela se opõe. Para que o filósofo reflita sobre as respostas correntes, é preciso que elas existam e que ele as conheça. Três requisitos são necessários para que essas condições se cumpram. 1. É preciso que as crenças básicas da comunidade tenham evoluído até poder expressar-se em fórmulas verbais estáveis, conhecidas por toda a população adulta. Se as crenças estão apenas, vamos dizer, implícitas e aparecem só sob a forma de percepções, de sentimentos, etc., você não tem o que discutir. Primeiro você teria que verbalizá-las. Então, isso quer dizer que a filosofia só pode surgir onde você tem já um discurso enormemente desenvolvido. Desenvolvido e documentado. E mais ainda, documentado por escrito. Né? Porque a mera tradição verbal não permite isso. Né? Então, você vai sempre depender de depoimentos de terceiros que podem ter mudado completamente a coisa. Isso quer dizer, por exemplo, que as crenças de uma tribo de índios, se for uma tribo iletrada, não podem ser objeto de especulação filosófica. Porque elas não estão estabilizadas o suficiente em documentos para poder ser discutido. Então, isso quer dizer que a filosofia só surge, no termo da teoria dos quatro discursos, se você tem um discurso mitopoético, já altamente desenvolvido, e se esse discurso já se transformou em discurso retórico. Ou seja, se já existem divergências de interpretação dessas crenças. Ora, se não existem divergências, você vai discutir, você vai arbitrar o quê? É porque existe a divergência, porque existe a confusão, é que surge a reflexão filosófica como uma tentativa de ordenar metodicamente essa discussão. Colocar ordem na discussão. Agora, se a discussão não existe, você vai colocar ordem no quê? Então, nós podemos dizer o seguinte, numa tribo de índios você tem um discurso mitopoético, às vezes altamente desenvolvido, mas você não tem um discurso retórico. Não surgiu divergência de interpretação suficiente para que haja uma discussão pública. Então, por exemplo, já no tempo de Platão e Aristóteles, havia muitas dúvidas sobre a religião grega. Quer dizer, a crença não era uniforme. Tinha gente que não acreditava em nada daquilo e expressava a sua discordância. Agora, já porque era uma tribo de índio, tá certo? Não digo uma tribo que já tem contato, já está na FUNAI, já está, fez negócio com o Rockefeller, não estou falando dessa. Agora, pega uma tribo que você encontrou recentemente e vê se lá dentro tem grandes divergências sobre as crenças básicas da comunidade. Não, essas crenças elas se identificam com o próprio mundo exterior. Elas são o cenário no qual as pessoas vivem. Elas não são, por assim dizer, conteúdos de consciência. As consciências que estão contidas nela. Tá certo? Então, aí não dá para fazer uma reflexão filosófica ainda. É preciso que essas formas tenham se tornado problemáticas, entrando em choque umas com as outras ou com a realidade da experiência, para que possa surgir a simples ideia de fazer delas o objeto de uma reflexão organizada. Quer dizer, se não há uma discussão desordenada, para que tentar ordenar a discussão? 3. É preciso que o filósofo as tenha estudado bem, isto é, domine em máxima medida possível a cultura do seu tempo e da sua sociedade. Ele tem que ter uma visão integral do campo onde a discussão está se desenvolvendo. Então, você tem que saber quem disse o quê, por que disse, quais são os argumentos de um, quais são os argumentos de outro, e assim por diante. De modo a poder introduzir na discussão um upgrade diferencial e decisivo, análise filosófica. É exatamente o que eles começam a fazer. Aristóteles, é claro, diria que a diferença específica entre a filosofia e as especulações espontâneas de crianças e adultos não está na matéria ou assunto de que tratam, mas na forma da análise filosófica, que se distingue daquelas mais ou menos no mesmo sentido em que a ciência da zoologia se distingue de uma visita ao jardim zoológico. Aliás, foi o próprio Aristóteles quem criou o primeiro jardim zoológico e com certeza não confundia a curiosidade dos visitantes com as investigações zoológicas que ele e seus estudantes empreendiam com base no mesmo material ali observado. Quer dizer, os bichos que eles estavam observando eram os mesmos. Né? Só que, vamos dizer, as observações e perguntas que faziam eram completamente diferentes, né? A filosofia, enfim, só aparece quando cumpridas determinadas condições culturais, tanto na sociedade em geral quanto na mente do filósofo individual. A primeira tem de estar madura para aceitar uma discussão sobre as suas crenças mais queridas, e mesmo assim, às vezes dá bode, como se vê no caso de Sócrates. Né? A segunda tem de haver adquirido conhecimentos suficientes para que sua voz reflita a das correntes culturais existentes, e não somente as impressões pessoais, isoladas. Ou seja, você vê que nos diálogos socráticos, Sócrates faz eco às ideias já existentes, de Parmênides, de Heráclito, de Homero, que aparece no teatro, ou dos políticos do dia, ou das pessoas que estão em volta. Ele não está falando só que ele, não é como eu, que tô, quando eu estava vendo ali as tartarugas, eu não estava discutindo com ninguém, era um problema meu comigo mesmo, né? Não havia nenhuma tese sobre as tartarugas que eu tivesse que confirmar ou refutar, né? Eu estava pensando com base nas minhas impressões sensíveis e não numa interpretação que alguém fizesse não numa tentativa de verbalizar, tentativa anterior de verbalizar essas impressões sensíveis. Foi por isso que Hegel afirmou: a ave de Minerva só levanta voo ao entardecer. Pessoas como a... Veja, quando aparece Platão e Aristóteles, Atenas já não era aquela mesma do tempo de Péricles. Já era um lugar decadente, cheio de corrupção, uma confusão dos diabos. Né? Pessoas com uma cultura filosófica e histórica deficiente ou nula podem se deixar confundir pela semelhança materna entre a pergunta de uma criança e a questão filosófica formulada por um pensador maduro. E isso acontece quando alguém diz a pessoa: ah, existem questões filosóficas. Fala, não existem questões filosóficas, meu Deus do céu. É? Essas questões não são filosóficas em si, elas são questões da experiência humana. O que é filosófico é um modo de tratá-las. Nenhuma das questões em si mesma é filosófica. Está entendendo? Tanto na filosofia, elas aparecem na arte, na religião, na vida diária, aparecem em tudo quanto é lugar. Então, se a filosofia é alguma coisa, e não todas as coisas, né, se ela é uma atividade historicamente documentada, e se a história da filosofia não é toda a história da humanidade, então a filosofia tem que ter o seu elemento diferencial, e esse elemento diferencial está claríssimo. Né? Já nos pré-socráticos já está claríssimo, porque eles estão, cada um deles está oferecendo uma resposta a uma tese possível. Quando Parmênides diz o ser é, o não ser não é, né, ele está tentando desfazer uma confusão já existente na sociedade. Quando Heráclito diz, bom, tudo flui, exceto o Logos, também está oferecendo uma resposta para a questão que já existia. E quando aparecem as discussões das escolas atomistas, etc., bom, eles estão respondendo a questões culturais e não simplesmente a uma curiosidade pessoal. Mas a diferença entre elas é grande ao ponto de que a primeira, da criança, diz algo por si mesma, podendo reaparecer idêntica em milhares de cérebros infantis ou mesmo adultos. Ao passo que a segunda, nada significa fora da ordem das razões, o lugar preciso que ocupa no esquema total do pensamento daquele filósofo em particular. Então, por exemplo, quando eu exponho para vocês a minha experiência das tartarugas, qualquer outra criança que tivesse o mesmo problema visual poderia ter o mesmo problema. Surgiu a mesma interrogação: o mundo é assim ou é assim? É? Às vezes até sem ter o defeito de deficiência visual, você pode levantar essa pergunta. Né? Ah, o mundo continua existindo quando eu fecho meus olhos? Todo mundo pode levantar essas perguntas. E essas perguntas são as mesmas. Onde quer que elas apareçam, são a mesma coisa. Porém, o que elas significam dentro da filosofia de Platão ou de Aristóteles? Você só fica sabendo se você conhecer a estrutura inteira do pensamento de Aristóteles, daí você vai, de Aristóteles ou de Platão, e daí você vai saber qual o sentido preciso que eles deram a essa questão. Tá certo? Então, isso aí é uma lição de Hegel. Hegel que ensinou isso. Falou: olha, não existem teses filosóficas separadas. Se está separado, não é filosófico. Se a filosofia é uma tentativa de ordenar a discussão, então o que interessa nela não é só o tema da discussão, mas a ordem que foi colocada. Não é isso? Então, por isso que diz, a filosofia é sempre sistema. As teses filosóficas fazem sentido dentro do sistema. Bom, existem filósofos que não são tão sistêmicos assim, que têm uma ideia, filósofos mais fragmentários. Mas, mesmo assim, a ideia, vamos dizer, da unidade do conhecimento, de dar unidade e uma unidade e ordem, está presente até dentro das obras dos filósofos mais anárquicos possíveis, por exemplo, Nietzsche. Né? Nietzsche está procurando uma ordem, sem dúvida. Acontece que ele tinha sífilis e dava dor de cabeça, e ele parava de pensar, esquecia, no dia seguinte falava de outra coisa, mas ele estava tentando desesperadamente chegar a uma ordem. Né? E por isso mesmo ele é um filósofo. Você pode dizer que é um filósofo não realizado, de algum modo. Quer dizer, ele deixou uma série de sementes que não frutificavam, como dizia, as auroras que ainda não se levantaram. Né? Mas é um filósofo porque está buscando a unidade e a ordem por trás de uma confusão cultural. Então, isso quer dizer que, mesmo que o filósofo não consiga, mesmo que ele não queira criar um sistema, mesmo que ele não acredite no sistema, eu mesmo não acredito, tá certo? No sistema filosófico integral. Eu acredito no desejo da ordem, tá certo? Mas não na possibilidade de criar um sistema universalmente explicativo. De jeito nenhum acredito nisso. Mas o esforço em direção à ordem é, por assim dizer, é a meta, é o objetivo teleológico, o telos, a finalidade de tudo que a gente está fazendo. Né? Então, a busca da ordem, da inteligibilidade, é isso que marca a filosofia. E por isso mesmo, as teses filosóficas soltas não significam absolutamente nada. Elas só significam algo dentro do esforço filosófico total. Isso quer dizer que, para saber o que um filósofo está falando com uma frase, você precisa saber, conhecer o restante do sistema, da obra dele, ou do esforço dele. As frases soltas em filosofia não valem nada. Mesmo que o sujeito escreva sobre aforismos, sobre a forma de aforismos, como o próprio Nietzsche. Nietzsche, como tinha problema doença, ele não conseguia trabalhar de uma maneira constante, então acho que ele, quando levantava da cama, sabe, parava a febre e tal, ele levantava e escrevia rapidamente duas ou três coisinhas e daí, pum, desmaiava de novo. Então é tudo fragmentado, mas por trás dos fragmentos você vê um esforço monstruoso de alcançar a inteligibilidade das coisas. Um esforço que, no caso de Nietzsche, não recuava nem mesmo diante dos maiores paradoxos que você pode imaginar. Imagine se Nietzsche tivesse vivido mais 40 anos, né, em vez de morrer louco. E se ele sarasse da doença, né? Talvez, se tivesse já penicilina, talvez ele fosse costurar todas essas linhas de investigação que ele começou, né? Mais tarde poderia ser costurado de alguma maneira. Né? Nesse sentido, todo estudante de filosofia tem a obrigação de saber que não existem propriamente questões filosóficas, mas questões que, sob certas circunstâncias muito complexas, emergem do terreno geral da curiosidade humana e, graças a um tratamento muito especial que recebem, se tornam questões filosóficas. Onde quer que você leia, se dizer, não existem questões filosóficas eternas, etc., é um ignorante, é burrice. Né? Existem questões eternas para a humanidade, né? Questões da vida humana, questões da experiência humana, não são questões filosóficas ainda. Falta muito para se tornar questões filosóficas. Né? Por isso mesmo eu disse não ser coincidência que a ideia besta da filosofia para crianças, malgrado toda a óbvia dificuldade prática de realizar, eu já tinha empreendido uma discussão sobre isso na revista Época, ressurja de novo e de novo como uma obsessão incurável num país que tem pouquíssimos filósofos, mesmo ruins, e um dos bons se conta nos dedos das mãos. É verdade, não estou exagerando, não tem 10. Você pensa, não, filósofos excelentes que devam ser conhecidos, né? O Márcio dos Santos, o Miguel Real, o William Flusser, tem o Maurílio Penido, que acho que acabou por aí mesmo. O que mais tem? O resto você tem que conhecer porque são elementos da cultura brasileira. Não porque tem importância filosófica. Se você disser, Tobias Barreto, importante para a história da cultura brasileira. Mas a filosofia do Tobias Barreto faz falta no mundo? Não, não faz. Agora, o Mário Ferreira faz, o Flusser faz, o cara tem totalmente original, que você não encontra aquilo em outros países. Né? E um dos bons se conta dos dedos das mãos. A proposta, invariavelmente, vem de pessoas cujas realizações no campo da filosofia são inexistentes, cujos conhecimentos filosóficos não chegam ao nível do estudante secundarista na França e nos Estados Unidos, e cuja cultura geral não permite sequer participar utilmente de discussões jornalísticas, quanto mais filosóficas. Eles jogam ovo para o ar e acreditam que é o voo da ave de Minerva. Então, isso aqui me foi inspirado por esse cretino desse, como é que chama o cara? Adonai Santana, né? Que se comprovou que é um sujeito que não sabe distinguir a conjunção ora do substantivo ora com H. Então, esse sujeito, ele não podia ter passado no ginásio. E ele está lá ensinando numa universidade e quer dar palpite. Então, antes de você dominar essa questão, você domine o seu idioma, domine o idioma pátrio. Pelo menos isso, para você ter certeza dos meios expressivos. Né? Então, são pessoas assim, que não sabem nada, mas querem ensinar os outros, que vem com essa proposta de filosofia para crianças. As crianças estariam na mão desse jeito totalmente desarmadas, inermes. E acabariam aceitando, né, e criando confusão na cabeça, que levariam talvez 20 ou 30 anos para desfazer, se viesse a desfazer algum dia. Então, não. Isso aí, então, costurou vários elementos aí. Então, sobre o Heidegger, ainda tem umas coisinhas para falar, e sobre como o Dugin enxertou ele no eurasianismo, ainda falta alguma coisa para falar, mas eu vou ter que falar na próxima aula, porque essa aqui já foi longe demais. Dá tempo de fazer um intervalo e me pergunto depois, ou está muito tarde? São 10:30. Então, vocês vão para os embalos de sábado à noite. Até a semana que vem. Muito obrigado.